Charlie, senhor. Ainda não tá recebendo? Ainda não. Então, 335, vamos pra chegou 3 horas, meia dúzia de milhas. O helicóptero está mantendo um número, coisa, mantendo 500 pés pela linha do litoral rumo sudoeste. Positivo, 400 pés agora na linha do litoral sobre o mar, tá, senhor? Aproveito, Juliette, mantenha a posição, aguarde para decolagem. Azul 4065, autorizado a decolagem, pista 28, vento 200 graus, 0612 é nosso. Tem decolagem 28, azul 4065. Estação de mantenha 080, está presente, senhor? 080, está livre, Alfa, Alfa Delta. Ok, vamos bater 80, Delta. Papá Romeu Lima, chama agora a torre em 118.60. Tomará 118.60. Romeu Lima, grato. Sono 781, mantém o ponto de espera, aguante para a decolagem. Mantém a ponto de espera agora no 781. Tô 3835, complete chama a nave, chame torre 1.1860. 18.60, até já. Vento alterna com 20. 52, 4 e 40, alterna com 20. Táxi autorizado via Juliet, Alfa e Golf. Uma esperada 28, vai chamar a torre em 18.612, bom voo. E o táxi Juliet, Alfa e Golf. Outra espera da 28. Torre em 18.612, o número 74 é Golf. Ingressará pelo setor norte, perna do vento da 1.0, o senhor vai aguardar a instrução. Azul 4065, decola 43, controle 19.35. 19.35, 4065, obrigado. Alfa-Vitro Juliette, autorizada a decolagem, pista 17, vento 200 graus 08. Nós fique atento a pássaros no eixo de decolagem. Salvador, boa tarde, tá 3235, passou esse. Vitor 364, tem bastante trabalho. Boa tarde, TAM 3835, complete a aproximação número 1 para pouso, aguardando informação de eixo da pista 28 livre, vento 200 graus, 0619, ajuste no 02. Gente, vai aguardar a liberação de pouso, confirmando apenas os 90 metros finais interditados. Afirmo. Obrigado. Uniforme, mantenha a posição, aguarde para o ingresso, pista no 73. Alfa Vitor Juliette, decolado 44, furro à direita no corredor axé, controle 119.35. Furro à direita, controle 119.35 para fazer o seu GBS. Posicionamento é parte para o táxi, Mike Charlie Alfa. Vitor Juliette, corredor axé, Uno Mil Pés, reporte no farol da Barra. Será corredor axé, Uno Mil Pés, reportará no farol da Barra, aproveite o GPS. Firmando para o TAM 3155 após Eval, Eudes. 3155 após Eval. Prode Eudes, está passando 130 agora, chame Recife 128, décima 8, alterna 1264. 288, 264, confirmado? Confirmo, bom voo. Obrigado. Controle Alfa Alfa Delta. Alfa Alfa Delta, prossiga. Funcionando a nossa missão aqui, solicita descida e retorno para Salvador. Que é o descido? A gente vai prosseguir, instrumento ou visual? Vamos conseguir visual para o pouso da onda, certo? Vamos funcionar o plano de instrumento aqui, descer visual. Descurve pela esquerda, descer inicialmente 2.500 pés, ajuste do altímetro 1.0, 1.2, Alfa, Alfa, Delta. Lima e a Magnética, que quer que mantenha? Dois Salvador. Esse, dois Salvador, alfa para Delta. Salvador, boa tarde, gol 1807. 807, chegada IPIT, desse nível 030. 030 na IPIT, vamos lá na prova de ato, moleque. Dia Índia, prossiga. Sendo perna do vento, perna contra o vento da 1-0, senhor. Boa tarde, estou 3835, livro Eco. 3835, táxi Alfa Juliette, ponto 9. Alfa Juliette 9, então 3835. Positivo, senhor. Perna contra o vento da 28. Vai chamar para ingresso na direto na base. Positivo, está autorizado da presente sua aproximação direto ao pátio, a parte do solo controlado. O vento é de 200 com 0,62, ajuste o 0,2. Fripo, Tata Romeu Lima. Romeu Lima, senhor. Está aguardando autorização para pouso na 1-7. Positivo, da presente, se desejar, pode prosseguir ao pátio. Ou se desejar, base pela esquerda da pista 7. Confirma, aproxima direto ao pátio. Positivo, aproxima direto ao pátio da base, senhor. Pode prosseguir reportando o solo controlado. Vai para a Uniforme aguardando transação, o bombeiro está soltando fogos ali para espantar os pássaros no eixo de decolagem da pista 17. Azul 4065, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 1264. 288.264, Azul 4065, boa tarde. Certo. Que cuidado, confirme para Manati o destino. Pegou a distância. Voo no 781, autorizado a decolagem, pista 28, vento 200 graus, 062 é nosso. Primeira decolagem, pista 28, voo no 781. Oi, Alfa Delta. Alfa Delta, prossiga. Seria autorização para efetuar o 360 aqui para perda de razão de descida, senhor? Está livre, Matheus Setor. Continue descido até 2.500 pés, Alfa Alfa Delta. É, já acertou o 3-0 pela esquerda aqui, 32.500, Alfa Alfa Delta. Hotel Índia controle. E Salvador Manati, 500 pés, visual direto, decola da pista 1-7, curva à direita, na saída corredor visual axé. Frequência do controle em 1-9-35, torre 18-6-12, transponder 0-1-0-7. Tem um ponto de espera, aguarde para decolagem. Aguarda, escuta. Volume 781, decola aos 49, controle 19.35. 19.35, voo na 781. 2.80, bom voo. Alfa. Fez reporte no farol da barra. Alfa Vitor Juliette. Reportará no farol da barra. Controle Alta Índia Índia. Índia Índia, prossiga. Através de Pitócio. 7 Índia Índia para o circuito de tráfego, chame torre 1-1-8-6-0. 8-6 Índia Índia. Controle Salvador, vou na 781, cruza 1900, vale Gonza, vai levar o... Gol 781, contato radar, saída gole. Saída gole agora, 781. Obrigado. Bravo Uniforme, autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem. Mike Bravo Uniforme. Gol 1674, autorizado a alinhar e manter a posição, pista 28. Ali mantém a 28, 674. Corre o Hotel de Índia. Prossiga. Índia 510, vertical de Piatã, atenção 44. Prossegue para Itapuã, faça espera 500 pés, aguardando instruções para prosseguir para o pátio 4, até o Índia. Índia. Muito boa tarde, Tan 3172, informação e uniforme. Boa tarde, Tan 3172, chegada CARI, desça nível 040. CARI 040, solicito a RNAV da 28 após a posição CARI. Outro gente, voo 362, o Tan 3172. Se autorizado, mantém a proa de CARI, senhor, intercepta o apóstolo 363. Gente, está livre. Graças. Motor de Salvador, Mono 755, boa tarde, descendo até 160. Mono 755, boa tarde, via chegada IPIT, desça nível 040. Eita, sexto uniforme na IPIT 040. Após a posição IPIT, pode voar na proa do 363 e completar com a RNAV? Mantém a chegada aí, pitch, e prepare a RNAV. Ok, mantém aí, pitch, prepara, seu 755. Controle, Alfa-Fadel, pessoal, livrando o seu tá autorizado, pro direto e rotatória. Pressão no 1500 pés, Alfa-Delta, pro da rotatória. 1500, rotatória, Delta. Vamos tráfego agora decolando pista 28, 737, pode prosseguir agora da presente, uma base pela direita, pista 17, vamos ali quando livre. Prosseguindo, atende ainda pela direita. Mike Bravo, uniforme autorizada a decolagem, pista 17, vento 200 graus 08, nós fique atento a possíveis passos na final da pista 17, a pista 1735 no eixo de decolagem. 674, decolado ao 54, controle 119, decimal 35. 1935 com 1674. Correu o Índia Índia. Chega. Se possível, senhor, encurta aqui direto para o pátio 4, sem interferir na 17. Ok, pode prosseguir então direto ao pátio, pode no solo controlado, o vento é de 190 com 0612. Já atende. Controle Salvador, gol no 674. Gol 674, contato radar, saída gole. Saída gole, 674. Delta 30, helicóptero aproximando no pátio. O Mike Ekbel. Afirmativo. Pista 2500 pés, CRV 363, reporte final RNAV. Reporte na final, 807. O que está sendo o seu tráfego? Está observando o tráfego Índia Índia, não vai interferir. Só senhor. Mike Bravo, uniforme, decola 55, controle 119, decimal 35. Vai, professor, está no pé. 12-1, 755. Boa tarde, contato radar. Suba nível 200. Mantenha presente pro até cruzar 2000 pés. Acaba Alfa Zero 2000, Zero Alfa. Autorizado o ingresso, decolagem pista no 7, vento 200 graus, RB 19. Nave de saída? 309. 309, 7. Sob vetoração, para interceptar a rota, curva direita para 270, limitado nesta proa, 15 milhas afastado, vapor em rota. Direita 270, limitado. Qual é o limite? 15 milhas afastado do Salvador. Alfa 270, 15 milhas da Rota. Alfa Alfa Delta, visual com campo. Negativo. Chame torre 1186, Delta. 1186, obrigado, boa tarde. 3172, reduz a 2109. 3172. Reporte passou na rotatória, o Alfa Alfa Delta. Voltará a rotatória, Delta. Gol 781, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 1264. 1288, 1264, agora 781. Aguarde para ingresso, nós temos um tráfego decolando na mesma saída e está aguardando a autorização da parte do controle com os tráfegos aproximando. Aguarde para ingresso, Mike Charlie Alto, nós vamos coordenar junto ao controle. Mike Echo Delta, decolado 57, controle 19.35. Mike Echo Delta. Echo Delta, 19.35. Passando a rotatória, Alfa Alfa Delta. Alfa Alfa Delta, faça espera 1.500 pés no rotatório, aguardando instruções para prosseguir. Temos um tráfego agora que está 5 milhas, cabeceira 28. Vamos fazer o 360 na esquerda aqui, é 1.500, Alfa Alfa Delta. Positivo. Vai passar o 364. 807, complete final RNAV, torre 19860. 1860, obrigado. Mike Bravo uniforme, resuma a navegação direto em rota da presente. Positivo, reacionando a navegação direto em rota da presente. Controle, Mike F10, está decolado no momento. Mike Eco Delta, frente, corredor axé. Reporte 20 milhas afastado. Eco Delta, reportará 20 milhas. Gol 764, chame centro Recife. Frequência 128, decimal 8, alterna 26, decimal 4. Centro pro 674, chamar o centro Recife 288-1264. Correto, bom voo. Obrigado. Para aguardar no setor? Já pode prosseguir, o tráfego agora está aproximadamente 2 milhas e meia para a cabeceira 28. Pode prosseguir e reportar o sinal 3 milhas da cabeceira, Alfa Alfa Delta. Vamos reportar 3 milhas da cabeceira, Coordenou com o controle, vamos guardar só o pouso na aeronave agora, o Alfa Alfa Delta, que está aproximadamente 4 milhas para a cabeceira 17, depois só será autorizado. Desça 3 mil pés, ajuste 1012. 3 mil pés, 1012, encare após Serra Vitor 363 para a RNAV, então 3172. Solo 1900, ao livrar a esquerda, mantém a posição, chama o solo 1212, 1212. Mantém a posição, aguarda. Alfa Delta, tem autorizado pouso pista no 7, vento 200 graus, 0612 nós. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, informa o tráfego agora a aproximadamente 2 milhas e meia da cabeceira do 7, ao papo 27. Se desejar autorizado dar presente, a decolagem com proa noroeste sem interferir com o final da pista 17. Guardião 02. Papa Romeu Alfa Alfa Delta informa helicóptero decolando agora da pátio 4, com o noroeste ciente do seu tráfego, não irá interferir. Alfa Alfa Delta, tem autorizado seu pouso, pista no 7. Gente, gente do tráfego, está na curta final da 7, então. 72, reduz a 1970 nosso. Já complementando a redução, 73172. Salve Salvador, muito boa tarde, é o FAB2733, ciente da Uniforme. 2733 para Recife, nível 090, será coordenada agora. 2733. O 2733 informa, vai acionar por conta de risco, ainda vai realizar o check, vai ficar na escuta para cópia, o 2733. Ok, estou ciente. Controle Salvador, Gol 925, cruza 170 para 150. 925, boa tarde. Chegada e pitch descendo nível 030. E pitch descendo para o 030, intenções efetuar a aeronave da pista 22. 7, está presente, pronto, se arrevita 363. Está presente, São Zico 363, Gol 925. Então, como o senhor vai ingressando no Pátio 4, pode fazer o 180 aí e prosseguir o seu táxi até o Pátio 4 e pode equilibrar. Mike Tchalhão, estou observando a aeronave e estou autorizado o ingresso pista no 7, após ganhar tudo para decolagem. Mike Tchalhão. Positivo. Desça 2.500 pés, ajuste 1012, reduz a aproximação, tráfego precede 137, 5 milhas à frente. 2.500 pés, complementando redução, 3172. A estação ali, frequência. Mike Bravo Uniforme, quando pronto se estimar de pouso? Estimando, estou no 945. 7945. Controle, o 3567, gente da formação Uniforme. informe descendo para 1960. A gente informa, é pra você liberar o eixo aí só pra uma eventual remetida do tráfego. Pode manter a situação, a gente informa quando o tráfego estiver tremendo, é pra afastar um pouco aí do eixo de decolagem, ok? Sem problema. Eu vou, inclusive, eu vou fazer o que eu já vou afastar aqui com a Proaçu e depois eu retorno, se eu caso. Tá, ok, nós estamos com dois tráfegos agora pra pouso, um tá aproximadamente a 4 milhas e o outro 5 milhas atrás. A gente vai pousar os dois tráfegos e informa pra retornar aí pro setor. Tranquilo, tá sempre ótimo. Obrigado. Oi, Salvador, eu vou na cidade 55, a gente está aí 3 milhas da pista baixada travada. Vou no 755, uma boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 0B19, ajuste 10, 12. Ele pouso, vou na 755, pista 28, obrigado. Grande pronto no 7, está fazendo mais. Mike Charlie Alfa, aguarde para decolar, Charlie Alfa. 5 já tá com seu hotel. O ajuste agora tá 9012. Vai informar para ingresso pista 28. Com gentileza, confia em PLB. Ok, autorizado para ataque, vai informar no hotel. Estamos com 07 a bordo, o 2733. 7 a bordo, gente. Agradeço a colaboração, por hora tá satisfatório. Eu vou passar agora com a proa do Iguatemi, sem interferir com o eixo da 28. Ok, gente, estamos na escuta, pode então prosseguir, chamando o controle agora em 119.35, Guardião 02. Controle em 119.35, Guardião. Positivo. Torre Salvador, muito boa tarde, Centro Zona 72, sinal. 3172, boa tarde, completa de aproximação, aguardando informação de pista ali. Aguardando, 3172. 1850, pode... Controle em Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 02. Guardião 02. Corredor Axé, reporte para o regresso. Portará regresso, 02. 60. 360, guarda distante. Tá, se escutar. Volo 755 no solo ao 08, livre à esquerda, mantém a posição e chama o solo 121 décima 9. Esquerda 219, 755, obrigado. Pegada Cari, 050, 2231. O Mike Charlie Alpha, aguarde mais 30 segundos, já que nós estamos com tráfego na final da pista 28, na curtíssima final, é só um eventual remetido do tráfego para não interferir, ok? Até será autorizado sua decolagem. Ok, ótimo. O Luiz, corrija, então 3172, tem autorizado seu pouso, pista 28, vento 200 graus, 0612 em laço. Pouso autorizado, 3172. Passou, Alfa, autorizado a decolagem, pistola 7, vento 200 graus, 0629, Mike Charlie Alfa. Sou Fábio 2733. Da Força Aérea, observou um tráfego agora pousando na pista 28. Após o mesmo, vai prosseguir via táxi Delta, Alfa e Golf. Pode esperar na 28, vai chamar a torre em 18612. Até lá, não me escuta. Tá, visual com o tráfego, após o mesmo, vai seguir Delta, Alfa e Golf. E vai para a torre 583, o 2733. Torre 18612? Afirmativo, 18612, o 2733. Salva Salvador. Boa tarde, eu sou 3, 172 e pronto, eu escuto.